com seu rebolado. Ai, ah, menino, o que fazer com essa saia rodada? Ai, ah, se o tambor começa a tua saia, eu giro o mundo inteiro, para pra te ver, menina. Me diz o que fazer com teu rebolado. Ai, ah, menino, o que fazer com essa saia rodada? Ai, ah, é na palma, é no por, essa roda gira, o que vou fazer pra te ter, menina? Ai, menina, vem pra roda, vem. Ai, menina, aqui tem carimbó, todo mundo balança no teu bailado, curimbó segue a ginga do teu rodado. Todo mundo balança no teu bailado, curimbó segue a ginga do teu rodado. Ai, menina, vem pra roda, vem. Ai, menina, aqui tem carimbó. Todo mundo balança no teu bailado, curimbó segue a ginga do teu rodado. Ai, menina, vem pra roda, vem. Ai, menina, aqui tem carimbó. Todo mundo balança no teu bailado, curimbó segue a ginga do teu rodado. Considerado da galera, DJ Ney das Produções, comanda o novo Genisson. A gente se liga em você. Fui Crevelândia do Norte, do meu querido Amapá, mas lá o frio era forte, eu precisava esquentar. Atravessei de Uba, atravessei de Uba para o lado francês, pra tomar um tafinha. E quando eu cheguei lá, falei meu português, você não entendeu. Eu falei um pouquinho francês. Bonjour, moche, moche, como ça va? Ça va. Oh bien, merci, merci. Moche, como está? Como está? Moche, vem tomar um tafinha, bubuí. Bonjour, moche, moche, como ça va? Você como está? Como está? Você vem tomar um tafinha, bubuí. Bonjour, moche. Moche. Como ça va? Ça va. Oh bien, merci. Merci. Você como está? Como está? Você vem tomar. De madrugada, no romper do sol, ela sai acompanhando o namorado que é o sol. levar contigo pra passear. O consagrado de Icoaraci. Vou ensinar assim a pureza a dançar o meu carimbó. Carimbó que remexe, mexe, carimbó da minha vovó. Vai dançando sim a pureza, rebolando pode requebrar. Carimbó, sirimbó é gostoso em Belém do Pará. Oh lelê, oh lalá, misturei carimbó, siriá. Carimbó, sirimbó é gostoso em Belém do Pará. Oh lelê, oh lalá, misturei carimbó, siriá. Carimbó, sirimbó é gostoso em Belém do Pará. Vou ensinar assim a pureza a dançar o meu carimbó. Carimbó que remexe, mexe, carimbó da minha vovó. Vai dançando sim a pureza, rebolando pode requebrar. Carimbó, sirimbó é gostoso em Belém do Pará. Oh lelê, oh lalá, misturei carimbó, siriá. Carimbó, sirimbó é gostoso em Belém do Pará. Oh lelê, oh lalá, misturei carimbó, siriá. Carimbó, sirimbó é gostoso em Belém do Pará. Macaco, macaco, macaco, macaco, uau, macaco, uau, do macaco, macaco do macacão. Eu conheço um macaquinho que é filho do macacão. É todo macaco velho que mora lá no sertão. Eu quero ver, menina, é macaco, caco, macaco, macaco, macaco, uau, macaco, ó, do macaco, macaco, do macacão. Eu conheço um macaquinho que é filho do macacão. Neto do macaco velho que mora lá no sertão. Eu quero ver, menina, quero ver. Vamos ver quem vai ganhar o prêmio. Dançando e aprendendo a cantar. Menina, quero ver, o carimbó do macaco canto pra você cantar. Vou ensinar agora, vou ensinar. Eu quero ver, menina, quero vou ensinar ver, você. Carimbó do macaco canto pra você cantar. Vou ensinar. Vou ensinar. É macaco, caco, macaco, macaco, macaco, uau, macaco, uau, macaco, macaco do macacão. Eu conheço o macaquinho que é filho do macacão. Neto do macaco velho que mora lá no sertão. Eu quero ver, menina, eu quero ver. Eu quero ver você agora embolar. Eu quero quem ver, menina, eu quero ver. Carimbó do macaco, canto pra você cantar. Prêmio especial, hein? Eu quero ver, menina, nem gostou, nem gostou. Eu quero ver você agora embolar. Olha o macaco. Eu quero ver, menina, eu quero ver. Carimbó do macaco, canto pra você cantar. É macaco. Macaco, macaco, macaco, macaco, uau, macaco, ó, do macaco, macaco, do macacão. Eu conheço o macaquinho que é filho do macacão. É tudo macaco velho que mora lá no sertão. Eu quero ver, menina, eu quero ver. Eu quero ver você agora embolar. Olha o rebolar. Eu quero ver, menina, eu quero ver. Carimbó do macaco, canto pra você cantar. Esquentou. Eu quero ver, menina, eu quero ver. Agora, menina, eu quero ver você agora embolar. Eu quero ver, menina, eu quero ver. Carimbó do macaco, canto pra você cantar. Macaco, macaco, macaco, macaco, uau, macaco, ó, do macaco, macaco, do macacão. Eu conheço o macaquinho que é filho do macacão. Neto do macaco velho que mora lá no sertão. Eu quero ver, menina, quero ver. Eu quero ver você agora. Olha o macaco. Eu quero ver, menina, quero ver. O carimbó do macaco canto pra você cantar. Eu quero ver, menina, quero ver. Olha o macaco. Eu quero ver você agora embora. Eu quero ver, menina, quero ver. O carimbó do macaco canto pra você cantar. Eu quero ver, menina, quero ver. Eu quero ver você agora embora. Eu quero ver, menina, quero ver.

DJ Nem Produções, tocando tudo que toca você.